perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, pois não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar acabar. Noites perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, pois não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar acabar. Quebradas, favelas, noites perigosas, sirenes, tiros. Façam suas apostas, quem irá sobreviver no combate, quem vai ficar pra ver. Quem me diz, quem vai te reconhecer quando estiver congelado na gaveta do IML, seu corpo desfigurado. Será que ela merece, depois de tudo que ela fez pra você ser um homem de bem? Você prefere ignorar, fazendo os outros de refém. E à noite entra com um pedaço traiçoeiro, assalta um 5-7, reféns no cativeiro. Bandido perigoso, na noite faz maldade, uns astucioso, outros covardes. Detentos de um vício cruel e maldito, sequestram, matam, porra latrocínio. Será que vale a pena viver assim? Quantos desse tipo chegaram ao fim? A ignorância enterrou muitos manos aqui. Atual periferia, pensamentos ruins. Quantos mataram, quantos fizeram chorar? Viver sem paz, por aqui não dá. Violência, as tretas, malandragem. Um filme sem trilhagem, uma curta viagem que te leva à morte. Noites perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, a paz não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar acabar. Noites perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, a paz não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar acabar. Pilantra na quebrada, não tem vez ladrão. Quantos morreram? Quantos foram para a prisão? É lamentável os fatos, brutalidade real. Psicopatas da noite, delitos criminal. Polícia corre, pega, mata, decepção do Estado. Que choca o país, corrupção é o ato. Com ferro fere, com ferro será ferido. Escute o velho ditado, senão você está perdido. É uma curta viagem. E as drogas, tem nego que tapa os ouvidos pra não ouvir a história. Somos favela, guerreiros que lutam pela paz. Bandidagem é o crime, só tristeza nos traz. Vamos ser conscientes, sabemos o certo e o errado. Praticar o bem, junto com os aliados. Verdadeiros amigos, nunca deixam pra trás. Confiança e fé, só Deus é mais. Noites perigosas onde tudo acontece. Do crime novamente, a tristeza invade o coração da nossa gente. É tanta angústia ao ver a covardia no dia a dia da periferia. Ódio, agonia, muita dor das mães que sofrem com seus filhos. E quantos na favela se foram de tiro? Amizade, trairagem, desconversa, falsidade. Mais um cabrito que delata e coloca outro na grade. É foda, lamentável as cenas que vejo por aqui. Outro pobre embriagado sem motivos pra sorrir. E outra mãe que chora enterrando seu filho. O moleque de menor que desce pro distrito. Noites perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, a paz não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar acabar. Noites perigosas onde tudo acontece. Crime predomina, a paz não mais prevalece. Pedir ajuda já não adianta mais. O que nos resta é só esperar.